André Cedeas, o moral de Você já sabe quem é, né? A todos os paredões que pungelem, tamo junto! Bié do Palho, Pancadinha, Fabrício do Costa, Paredão Busca Pé, Paredão Top de Moda, Alto Som, tamo junto, Altier, Cristal FM, no campezinho impulso daí, vai! Caian Sonorização, Paredão Pesadelo da Vovó, Paredinha dessa, DJ Caramelo, meu GLV, é disso que eu tô falando. História essa daí, vai. Leandro C10, Zoião C10, Hulk da Mídia, Pra Brasil C10, Xande C10, Poxo dos Paredões, Kaique C10, LF Divulgações, Daslan C10, Zosinaldo C10, Rafael da Mídia, Rafa C10, Rodrigo C10, Leonardo C10, Rússio C10, João Pedro C10, Alisson C10, Henrique Divulgações, DJ Marco Jonathan, André C10, tá junto e misturado com GL, tamo junto, tô com GL, vem, é disso que eu tô falando. Guina Demolidor de Grave, alô Bacabeira Marinho, tamo junto, e por esse daí, vai feliz, vai, é disso que eu tô falando. Eu tô GL, vem. A todos os paredões que empurram, GL, tamo junto. Paredão Busca Pé, tamo junto, Ramon. História é só daí, vai. Pesadelo da Vovó, tamo junto. Você já sabe quem é, né? Respeita a firma.